Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos com Marco Neves, ele está de regresso ao programa. Marco, estiveste cá há pouco tempo para falar de José Cardoso Pires e regressas agora ao programa. Aliás, eu tenho ideia de que esta será a quarta vez ou a terceira vez. Sim, salvo erro, é a quarta vez. A quarta vez que vens. Eu não costumo registar as presenças, quer dizer, de alguma maneira registro as presenças, mas não estou a fazer propriamente uma contagem de quem é que vem mais vezes ao programa, mas tu estarás certamente entre as pessoas que vieram aqui mais vezes a este programa. Por isso a grande pergunta é: quando é que deixas de vir? É isso que sim. Espero que não venha mais umas quantas vezes. Vamos ver. Sim, espero que sim, até porque é um gosto aquilo que te traz cá são sempre assuntos muito interessantes. Por exemplo, este livro, Palavras que o Português Deu ao Mundo, mais uma edição da Guerra e Paz, que nos permite fazer uma viagem por 7 mares e 80 línguas. Marco, sim, tão bem-vindo mais uma vez. Como é que surgiu a ideia para este livro? Este livro, a ideia deste livro surgiu, como aliás também já tinha acontecido em dois dos anteriores, a partir de textos que eu escrevi para o blog que eu tenho, textos em que eu tentava fazer algumas viagens pelo mundo das palavras, não só da nossa língua, mas também das outras línguas. Percorria, por exemplo, a história das palavras de nosso tempo para o passado, outras vezes percorria a história, o percurso das palavras pelo território do mundo, pelos tais sete mares e por muitas outras línguas, e acabei por achar que era engraçado fazer uma volta ao mundo olhando para as palavras, estas palavras que a nossa língua deu às outras línguas, mas também o livro também vai para além disso, palavras que as outras línguas nos deram a nós, palavras que vêm do latim e foram para o inglês, por exemplo, palavras que tinham um significado e ganharam outro, ou seja, faço aqui uma espécie de volta ao mundo através dessas histórias curiosas das palavras, não só da nossa língua como das outras línguas também. E a proposta de hoje das Madragoas é que nós possamos fazer também essa viagem, dar aqui alguns exemplos dessas palavras e alguns exemplos que estão aqui incluídos neste livro que é um livro cujos capítulos têm nomes de países. Sim, países e cidades também, isto okay. Depende aqui da... Países e cidades, sim, é verdade. E até do Canal da Mancha, que o terceiro capítulo não é numa cidade nem num país, mas sim ali no meio do mar. Lugares, tem nomes. Exato, tem nomes de lugares. Mas, ou seja, e aliás, tem também um mapa logo no início há também um mapa logo no início do livro. Este livro tenta, de facto, fazer uma viagem concreta, por um percurso que está definido, olhando para algumas palavras desses lugares. Começamos na nossa língua. Aproveito também, posso aqui dizer, algumas viagens que eu próprio fiz, por exemplo, até a Inglaterra, onde tenho família a viver, fui lá e às vezes quando nós vamos a outro sítio, há quem olhe para os edifícios, há quem olhe para as rochas, há quem olhe para a roupa das pessoas. Eu, tendo em conta que tenho esta inclinação mais linguística, olho para as palavras e para as línguas e para as relações entre essas línguas e descrevo aqui, neste caso, como é que nós vamos da nossa sobrinha, a palavra sobrinha, até à palavra sobrinha em inglês, e que curiosidades é que nós encontramos ao fazer este percurso desde Portugal até a Inglaterra. Da palavra sobrinha em... sobrinha? Da sim, palavra sobrinha sim, até sim. À palavra sobrinha em inglês. Nisso que... Mas à partida não há assim grandes semelhanças. Aqui não há semelhanças, mas o que é curioso é que tanto uma como outra têm origem latina, mas temos origens que fazem, ou seja, que são diferentes daquilo que nós estaríamos à espera. O inglês foi buscar a palavra ao francês, que por sua vez tinha ido buscar outra palavra, que tinha ido beber ao latim, e aqui é uma desculpa para depois descrever um pouco a relação muito profunda que há entre o francês e o inglês, porque nós falamos sempre da excessiva influência que o inglês tem nas outras línguas, muitas vezes, e aqui eu tento virar o jogo ao contrário e mostrar como o inglês também tem muitas influências de outras línguas, principalmente o francês. O francês foi uma língua que influenciou muito... E quais são as influências portuguesas na língua inglesa? Há um outro capítulo em que falamos disso e temos... Há muitas palavras, nós temos muitas palavras inglesas, eu aqui dou alguns exemplos, não dou a lista completa, mas algumas estão... Tão conhecidas como fetiche. A palavra fetiche é uma palavra inglesa que vem do francês, mas por sua vez o francês vai buscá-lo ao feitiço português. Ou seja, a palavra feitiço deu origem a fetiche no francês, que foi parar ao inglês e por acaso depois também voltou para o português com outro significado. Portanto, no fundo as palavras vão e isso voltam. É muito curioso, porque o a história de uma palavra pode ser, de facto, uma coisa muito curiosa e sinuosa. Sim, sinuosa, ou seja, é quase como se fosse uma aventura, no sentido em que há mudanças na própria personalidade da palavra, se quisermos. Ou seja, a palavra viaja e, ao viajar, muda não só o som, como também o próprio significado. E é esse tipo de viagens que eu tento descrever aqui no livro. Mas há mais palavras inglesas de origem portuguesa. Por exemplo, a palavra zebra, em inglês, eu estou a pronunciar a portuguesa, mas a palavra zebra em inglês vem da nossa língua. A palavra mosquito terá vindo do português ou do espanhol. Por vezes há palavras em que os especialistas da língua inglesa não se conseguem decidir se terá vindo do inglês, ou seja, se aquela palavra terá vindo do espanhol ou do português, mas outras vieram certamente do português, como é o caso também, por exemplo, da palavra varanda, que terá vindo da nossa varanda, mas não significa varanda, significa alpendre. Mais uma vez, a palavra... Sim, mas de facto tem a ver. Sim, tem a ver. Tanto o som como até o próprio significado não está muito, muito diferente. Há ali uma pequena modificação. Não é bem a mesma coisa? Não é, exato. Por exemplo, marmelada, a nossa marmelada, que é o nosso doce, passou para o inglês, marmalade, mas também não é exatamente o mesmo doce. Portanto, mudaram um pouco a característica. O que é que é? O que é que eles definem como... Eu não conheço muito bem, é um doce diferente. Marmalade. Não, sim, eu não, não provei nunca a marmelada inglesa, sei que não é exatamente o nosso doce, mas é parecido, ou seja, né? Tem também ali qualquer coisa de... É engraçado porque é quase que... É quase humorístico, não é? Porque sim, quero pão com marmalade. Se chegar, eu poderia estar a gozar, mas de facto podem-me dar de facto qualquer pão coisa, com qualquer, sim, exatamente, com qualquer coisa. Que estamos... Exato. E há outras, e não só no inglês. Nós, como é óbvio, o inglês é hoje a língua mais visível a nível internacional, não é? Mas não é. Mas à partida nós não associamos o português ao inglês. Não associamos. No entanto, o inglês tem algo a ver com o português, não só porque tem estas palavras que vieram do português, mas também porque uma grande parte do vocabulário inglês. Algumas pessoas, alguns dizem que será metade do vocabulário vem também do latim, ou seja, tem uma origem parecida com as nossas palavras. Enfim, é este tipo de aventuras e de percursos um pouco sinuosos e às vezes um pouco obscuros que eu tento aqui descrever. Há outras línguas, por exemplo, o inglês está aqui na Europa, mas há línguas, como por exemplo o maldivense, a língua das Maldivas, que também tem palavras portuguesas. Isso é incrível. Ou seja, tem tudo. Qual a é que ver. É a palavra por exemplo, portuguesa? Lonsi, em maldivês, eu não sei pronunciar, não sei maldivês, mas sei, sim, que esta palavra existe e tem o significado de lança. Ou seja, é a palavra portuguesa. Lança. E como é que se sabe que é mesmo a palavra portuguesa? Isto provavelmente tem... Não só pode haver alguns registros escritos, no caso do maldivês não tenho aqui, não fui fazer essa investigação, não, poderá haver registros escritos ou poderá haver, como provavelmente será o caso, um grupo de palavras do mesmo, como é que eu ia dizer, na mesma zona semântica, que, que tem todo uma presença muito, muito grande à outra língua, havendo alguma forma de... Enfim, justificar esta presença, e neste caso há esta forma, porque houve passagem dos portugueses naquela zona, presumo sempre sem certeza, ou seja, estas aventuras, como eu digo várias vezes no livro, raramente temos 100% de certeza de que as coisas são assim, mas aqui há uma probabilidade muito grande que de facto seja assim, porque há uma série de palavras com o mesmo significado e que têm essa origem... que têm essa parecença com o português. Há coincidências, ou seja, há palavras que são parecidas entre línguas e que nós e que chegamos à conclusão que só pode ser coincidência. Não, não há aqui nenhuma razão. Não parece ser este o caso. Mas já agora, também, ainda não saindo do Oceano Índico, há outro caso curioso, que eu começo logo o livro com esse pormenor, que tem a ver com o nome do nosso próprio país. Em geral, Portugal tem o mesmo nome em muitas línguas, ou seja, não é um daqueles nomes, enquanto que países como a Alemanha, por exemplo, ou a Holanda é... A Holanda tem vários nomes, Isso diz tudo sobre um país que se pode descrever... várias maneiras. Designar de tantas maneiras diferentes. Mas olhar para a Alemanha, temos a Alemanha, a França... Eu não levo um país a sério, eu não levo esse país a sério, lamento. Não levo esse país a sério. Não tem solidez. Aquela identidade. Mas o que é certo é que Portugal, em geral, é chamado de Portugal ou algo muito parecido em todas as línguas. Sim. Mas depois chegamos ali a uma língua... em África, que é o Swahili, uma língua muito falada por muitos milhões de pessoas em África, como primeira ou segunda língua, em que o nome do nosso país, nós abrimos um atlas no Quénia, o nome do nosso país é Ureno. Udeno? Ureno. Ureno, Ureno. Ureno. Até tem o nome de um planeta distante. Parece Urano, exato. Não é? Mas

astuto e a força de ser criança contra a força de um chui que é bruto. Parecem bandos de pardais à solta, os putos são como índios capitães da malta. Os putos, mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E ouvem-no a falar do homem novo, são os putos deste povo, aprenderem a ser homens, as caricas brilhando na mão, a vontade que salta ao eixo e um puto que diz que não, se a porrada vier, não deixo. Um berlinde abafado na escola, um peão na algibeira sem cor e um puto que pede esmola porque a fome lhe abafa a dor. Parecem bandos de pardais à solta, os putos são como índios capitães da malta. Os putos, mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E ouvem-no a falar do homem novo, são os putos deste povo, aprenderem a ser homens. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E ouvem-no a falar do homem novo, são os putos deste povo, aprenderem a ser homens. Letra de José Carlos Eurico dos Santos, música de Paulo Carvalho, é um clássico da música portuguesa, Os Putos, cantado por Carlos do Carmo. Hoje converso com o Marco Neves, ele está de regresso aqui às Madragoas para nos falar sobre este livro, Palavras que o Português Deu ao Mundo, viagens por 7 mares e 80 línguas. Eu estava aqui, estava a ouvir-te há bocadinho e estava a pensar, isto deve ter dado um trabalhinho ainda jeitoso. Como é que foi a tua pesquisa? São coisas que já tinhas e que acabas por incluir agora. Como é que foi o processo de escrita do livro? É uma mistura, ou seja, há aqui alguns textos que têm origem, uma parte significativa dos textos tem origem em textos que eu já tinha escrito para o blog, foram retrabalhados, foram revistos, foram distribuídos alguns deles, escrevi outros só para este livro. A investigação foi feita com alguns livros de etimologia, alguma investigação também em linha, algumas bibliotecas, mas é um livro que não é muito, não é académico, não é, portanto, já escrevi livros académicos, este é um pouco mais, quer mesmo ser uma viagem, ou seja, quer que a pessoa, que o leitor viaje pelo mundo e que vá reparando nas palavras que ouve. Algumas dessas palavras terão origem na nossa língua sem que nós saibamos, outras não, mas enfim, é um livro que tenta espicaçar o leitor a reparar mais naquilo que ouve e naquilo que lê. E é por isso um livro que exigiu bastante investigação, mas exigiu também aqui algum trabalho de montar todas estas informações num enredo que será uma viagem, portanto, à volta do mundo. Marco, porquê que se eu for ao Quénia, quando for meia-noite, é provavelmente 6? Aqui, da manhã ou da tarde? Pois aí tenho aqui é difícil de, não só de explicar, como eu já falei com pessoas que vivem no Quénia, portugueses que vivem no Quénia, que me dizem ser muito difícil perceber o sistema de horário, e aqui até pus uma tabela. Isto no fundo vai na sequência daquilo que eu disse agora. A pessoa passa pelo Quénia, percebe que há algumas palavras de origem portuguesa, acha curioso, mas depois também repara nas próprias línguas que lá se falam, neste caso o Swahili. Swahili que tem os relógios ao contrário, ou seja, quando dizemos as horas em Swahili, o nosso meio-dia são as 6 deles. Ou seja, eles têm o relógio. Eu tenho aqui, a certa altura, no livro, o relógio para explicar, tentar explicar isto. Aquilo que nós chamamos 12 horas, não é? Meio-dia. Sim, eles são as 6, porque eles começam a contar o dia A explicação é bastante curiosa. Como estamos muito perto do Equador, naquela zona, o dia tem sempre a mesma duração ao longo do ano. Não é como em Portugal, que o dia vai aumentando e diminuindo a duração. Portanto, o dia começa sempre às 6 da manhã, não muda ao longo do ano. O que é, e de forma até bastante lógica, eles começaram as horas às 6 da manhã. Portanto, às 6 da manhã são o zero, não é? Depois às 7 são 1 da tarde, 2, 3 por aí fora. O que, mas para... o dia começa... Não, o dia, como é que eu ia dizer... O dia em termos de contagem de horas, não o dia... Ah, ok, pois. Ou seja, quando eles dizem duas da tarde, enfim, o tarde e manhã depois aqui confundes. Eles dizem a segunda hora, são as nossas 8 da manhã, ou seja, okay. O zero está cá em baixo e depois vai subindo. Mas a minha pergunta é se é o dia como cá em Portugal, o dia começa à meia-noite? Não, o dia, ou seja, é a data começa nas 6 deles, ou seja, sim. Começa nas 12 na nossa meia-noite. Mas seja, corresponde também ao início de um dia típico de trabalho, é isso? Sim, ou seja, eles começam às 6 da manhã, para eles começa a contagem das horas e vão trabalhar se calhar às 2, não é? Às 2 no sentido em que passaram 2 horas desde o início do dia. É bastante confuso, mas eu tentei pôr aqui uma pequena tabela para tentar explicar. É só uma curiosidade para que nós saibamos. Eu tenho aqui uma tabela, se calhar eu vou conseguir perceber melhor se eu olhar aqui para a tabela. Meia-noite, ok, não percebi. Pelo menos não neste tempo. Mas há quem... eu falei com portugueses que vivem lá e que dizem que estão lá há anos e que também ainda não se consegue entender, porque o relógio é uma coisa que nós aprendemos tão cedo na nossa vida que qualquer alteração acaba por ser difícil. E mesmo é um sistema que até pode ser mais lógico. Sim, mas não é o sistema que nós temos aqui. É inacreditável isso, não é? O que também é curioso é que as línguas por vezes mudam até coisas destas, ou seja, até a própria maneira de dizer as horas durante o dia muda de língua para língua, não é? Não é... E por isso é que a língua também está tão ligado à identidade, à própria identidade de cada país. Porquê que na Turquia há uma letra com pinta? Bem, nós temos uma letra com pinta. O I, temos duas, aliás, e o J também. O I, só que esta pinta, que aliás nos dá alguns dissabores, porque quando nós estamos a rever algum texto, por vezes confundimos a pinta com o acento e não notamos que não temos lá o acento, ou seja, damos erros por causa da pinta, mas o que é certo é que aquela pinta para nós não é um acento, é simplesmente parte da letra, não é? No turco, a pinta do I é um acento, ou seja, se eles tirarem a pinta, a letra lê-se de uma maneira, se puserem a pinta, lê-se de outra maneira, o que leva a que na maiúscula, na letra maiúscula que nós cá não usamos com pinta, portanto, o I minúsculo tem pinta, o I maiúsculo não tem, na maiúscula, no caso deles, pode ter pinta também. Portanto, às vezes vemos uma pequena pintinha em cima do I maiúsculo. Eu descobri que era muito preguiçoso quando me apercebi que tenho preguiça de colocar a pinta do I. Eu tenho preguiça de colocar a pinta do I. Isto não é uma preguiça levada ao extremo. Mas lá está, cá em Portugal isso não faz grande mal, no sentido em que o I continua lá a estar e nós percebemos. Sim. Mas na Turquia isso seria o mesmo que não pôr acentos nas palavras. Portanto, mudaria mesmo a forma como se como diz a palavra. A palavra. Sim. Mas o que é também curioso em relação ao turco, e isso está aqui escrito nesse capítulo onde falamos da pinta, ou pelo menos está ligado a esse capítulo, tem a ver com o facto deles usarem uma palavra, eu não sei turco, não sei pronunciar a palavra de forma correta, mas a palavra para dizer laranja é uma palavra que tem origem no nome do nosso país, de Portugal. Ou seja, como é que se diz? Qual é que é a palavra? Eu não sei de cor, mas posso procurar aqui. Eu vou aqui tentar ajudar também. Turquia... Portugal e algo assim. Porque... E é só na Turquia que isso acontece? Não, acontece também, por exemplo, na Roménia. Na Roménia, a palavra laranja é portucala. Ok. Em árabe, por exemplo, a palavra laranja é burtucala, tendo em conta que estamos a falar da laranja doce, por causa das laranjas, a amarga e a doce. Nós hoje já só conhecemos praticamente a doce, mas em árabe a palavra laranja tem este nome, Portucala, que veio da nossa, do nosso nome do nosso país. Portanto, já sabe, se estiver na Turquia, é provável que Portugal tenha vitamina C. Exato. Eu estava aqui à procura da palavra em turco, não estou agora... Agora estou aqui... Bem, eu não quero dar ideias, Marco. Eu não quero dar ideias. Isto não tem nada a ver com... Atenção, eu vou dar uma ideia a um partido político, mas eu não tenho qualquer filiação, nem sequer simpatia por este partido político. Quer dizer, não tenho simpatia, não... Enfim. Não tenho destes termos. É o que é. Até gostaria que o partido tivesse um outro rumo. Seria bom para a democracia portuguesa. Neste momento é um partido que está a atravessar uma crise. Estou a falar do PSD. Mas fica a ideia... Que é uma relação grande entre o nosso país e a laranja, não é? Não era. Uma grande campanha. Agora, este é um ano de eleições europeias e legislativas. Podiam fazer uma campanha com isso. Fomos a vários países e Portugal é laranja. Que seja laranja também cá. Peguem nisto, peguem nisto. Mas é curioso porque... Ninguém do PSD me contrata. Aliás, me dei de ideias. Eu adoro o PSD. Estás a tentar ser consultor de imagem. Exato, porque não? Porque não. Mas o que é curioso é que quando um romeno, ou um turco, ou um árabe, presumo, qualquer pessoa, ou um búlgaro, ouve a palavra Portugal, mesmo que a palavra não seja exatamente igual à palavra para laranja, porque não é, lembra-se sempre de laranja. Para eles, nós somos o país das laranjas. E para nós, não há assim uma relação tão forte entre o país e aquele fruto. É curioso. Nem vestimos de laranja, ao contrário da Holanda, que não tem laranja na bandeira. Pois não. Mas tem aquele equipamento mítico, a laranja mecânica. Falo com Marco Neves a propósito deste livro. Palavras que o português deu ao mundo são muitas. Viagens por 7 mares e 80 línguas. É uma edição da Guerra e Paz. Continuamos também a ouvir fados aqui na Rádio Amália, claro está. E eu proponho que ouçamos agora Filipa Cardoso. Ela vai ter aí um disco em breve e vai estar também nas Madragoas em breve. E vamos ouvi-la então com este Dia Estranho. Já sei que hoje vai ser um dia estranho. Não sei como entender pequenos nada. O amor não dá para saber o tamanho. Nem quando nos faz ver coisas erradas. Porque é que à noite a sós cumpre o castigo e a pouco se resume o meu amor entre o querer e não querer. Baixinho digo, apaga a luz do quarto, por favor. Já sei que hoje vai ser um dia longo. Atreves-me, adeus, quase obrigado. Despedes-te à mercê de um só ditongo. Evasiva questão de um ser zangado. Porque é que à noite a sós cumpre o castigo que a pouco se resume o meu amor entre o querer e não querer. Baixinho digo, apaga a luz do quarto, por favor. Já sei que hoje vai ser um dia errado, dos que se alongam sem nunca acabar. E a mágoa no meu peito magoado, apaga-me o desejo de voltar. Porque é que à noite a sós cumpre o castigo que a pouco se resume o meu amor entre o querer e não querer. Baixinho digo, apaga a luz do quarto, por favor. À noite a sós cumpre o castigo que a pouco se resume o meu amor entre o querer e não querer. Baixinho digo, apaga a luz do quarto, por favor. Apaga a luz do quarto, meu amor. Toda lampeira, oh malhão, malhão. Para onde vais toda lampeira, tão depressa e caradinha, toda cheia de cheira, oh malhão, malhão. Isto é do Podeira, chamaste-me moreninha, isto é do Podeira. Malhão triste, coitado, eu por ti suspiro, eu por ti dou mais. Eu por ti não vou suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti dou mais. Eu por ti não vou suspirar jamais. Oh, malhão triste, coitado, por causa de ti, malhão. Ando triste e apaixonada. Eu por ti suspiro, eu por ti dou mais. Eu por ti não vou suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti dou mais. Eu por ti não vou suspirar jamais. Depois de Filipa Cardoso, aumentámos o ritmo aqui na Rádio Amália, dançando e ouvindo estes Malhões e Vira. Eu e o Marco Neves estivemos aqui a dançar estes Malhões e Vira ao som das... que imagem demoníaca, não é, não é, Marco? Ao som da Gisela João. Marco Neves é o convidado esta noite das Madragoas, Palavras que o Português deu ao mundo, assim se chama o livro, novo livro do Marco Neves, que faz com que ele esteja então de regresso às Madragoas. Estava aqui a olhar para o índice do teu livro, e quando falamos de Arábia, falamos também da palavra livros. Sim, o que é que esconde a palavra livros? Neste caso, o que eu tentei, não falo aqui de nenhuma palavra portuguesa em particular, aqui vou na tal sequência da minha tentativa de que o leitor olho para as línguas e que tento ver como é que elas funcionam, e dou aqui faço uma pequena descrição, uma pequena viagem pelo Mediterrâneo, olhando para a palavra livros e para a maneira como as várias línguas fazem o plural. Parece uma coisa muito básica, nós pomos um S a seguir às palavras e é assim plural, mas línguas como Nós estamos habituados ao inglês e no inglês já há ali alguns... Exatamente, e aqui o capítulo fala disso, porque o árabe faz o plural das palavras, muitas vezes não com qualquer tipo de letra no final, não tinha de ser o S, mas podia ser outro qualquer. Mas com mudanças na própria no meio da própria palavra. Por exemplo, kitab, que é o livro, eu não sei árabe, mas fui investigar esta palavra, no plural, livros... Não tinhas de dizer isso, ficavas assim. Exato, ficava... ficava bem. Até sei árabe. Mas no plural o que é certo é que é kutub, ou seja, muda de kitab para kutub. O que é parecido com o inglês em certos pontos. Com algumas coisas do inglês, algumas palavras, exato, né, irregulares. Por exemplo, foot passa para fit, o pé e pés usa-se, ou seja, mas enquanto no inglês isto é uma irregularidade, não é comum, é um vestígio, são vestígios. É essa a regra lá, mudar a mesma palavra? Exatamente, a regra é mesmo mudar as próprias vogais da palavra, ou seja, a raiz da palavra são uma série de consoantes onde enfiamos vogais de acordo com o plural, o singular ou outras quaisquer mudanças morfológicas que queremos fazer à palavra. Deixamos a Arábia e viajamos para perto dos nossos irmãos brasileiros. Sim. Que tiveram de traduzir essa de Queiroz. Não. Aqui já estamos a chegar ao final da viagem, porque eu faço aqui uma viagem à volta do mundo. Nós também já estamos a chegar ao final. Faço em direção ao Oriente, portanto, passo pelo Oriente, pelo chinês, pelo japonês, onde também vejo palavras de origem portuguesa. Então vamos parar, já lá vamos ao Brasil. Palavras de origem portuguesa no Oriente. Uma delas não é de origem portuguesa, embora muitas vezes nós digamos que é a palavra arigato. Arigato, é um mito. Dizemos muitas vezes arigato, vem do obrigado, mas é impossível, porque na verdade nós só começamos a usar a palavra obrigado para dizer obrigado, ou seja, agradecer, depois dos japoneses usarem a palavra arigato, ou seja, não parece haver ali nenhuma relação entre as duas. Arigato já seria uma palavra japonesa muito antiga. Mas temos palavras como pan, que é pão em japonês, e aqui está documentado, não é? É mesmo uma herança portuguesa. Exatamente, tem origem nas relações entre o Japão e os portugueses que para lá foram. Temos a palavra Iguiriço, que parece muito estranha, que não nos lembra nada. Iguiriço, que quer dizer inglês. Ou seja, vem do nosso inglês, mas claro, foi alterado pela fonética japonesa. Palavra como furasuko, que quer dizer frasco, também terá vindo do português. E butão, que é botão. Estas palavras são algumas das palavras japonesas de origem portuguesa. Claro que estamos a falar de línguas muito diferentes no que toca à fonética, e por isso as palavras não ficam nada parecidas umas com as outras, mas têm essa origem. Eu estava aqui a tentar fazer uma frase ou uma história, contar uma história em que, uma pequena história em que tivesse todas essas palavras. Seria um desafio interessante. Fica como desafio. Voltamos ao Brasil, então. Sim, no Brasil aqui foi só... Porque assim, se nós temos palavras espalhadas pelo mundo todo, no Brasil chegamos lá, embora haja as diferenças óbvias que nós conhecemos todos e a que damos muita importância, às vezes até demasiado, o que é certo é que uma grande parte das palavras brasileiras são palavras portuguesas, como é óbvio, a língua é a mesma, ainda, pelo menos, e por isso temos essa relação muito, muito profunda com o Brasil. Mas, e aqui, enfim, é um pequeno episódio, o que é certo é que por vezes há pequenas alterações que fazem no próprio, nas próprias obras portuguesas. Eu aqui conto o pânico de uma amiga minha quando chegou ao Brasil. Olhou para uma edição dos Maias, abriu e viu que estava na ortografia brasileira, ficou em pânico a pensar que tinha sido traduzido. No que é certo é que depois, como eu tento explicar, aqui não é uma tradução vai muito para lá disso, é apenas uma adaptação ortográfica que pode ser um pouco incómoda para nós, mas não é assim tão estranha, porque no fundo essa Queiroz também não escrevia na nossa ortografia atual, escrevia numa ortografia diferente do século XIX, e quando nós publicamos essa Queiroz em Portugal, temos de fazer essas adaptações para a ortografia atual. E os brasileiros fazem o mesmo tipo de adaptações para a ortografia que usam, mas não mudam as palavras. Portanto, essa Queiroz não começa a falar em português do Brasil ou a escrever em português do Brasil. Os maias acabam da mesma maneira. Acabam da mesma maneira. Esperam um final diferente, lamento. E as palavras são as mesmas. Só a ortografia, por vezes, é que tem ali alguns acentos onde nós não temos e por aí fora, mas não há ali nenhum tipo de adaptação. Mas, por vezes, em autores mais recentes, há uma coisa que eu acho bastante estranha, não é em todos os autores, mas acontece mesmo cá em Portugal, há autores brasileiros de grande, como é que eu ia dizer, que são muito vendidos e que chegam a Portugal e são, de facto, adaptados ao português de Portugal. Os pronomes são trocados, são deixados no sítio em que nós os usamos. E confesso que a mim isso faz-me alguma confusão, porque o português do Brasil é o português do Brasil, o português de Portugal é o português de Portugal. Nós e acabamos bem, por perder uma... E perde-se ali uma variedade, ou melhor, perdemos contacto com mais formas de falar e de escrever a língua, e isso acho que é uma perda que devia ser evitada. Mas no caso do S, isso não acontece, não é esse o caso, é aqui apenas um pequeno episódio. Depois de passares por vários lugares, cidades, países, olhas assim para todo o mundo, no geral, não é? E qual é que é a língua mais antiga do mundo? Aqui a pergunta acaba por ter uma resposta que é mais complicada de explicar do que parece. No fundo, todos nós... Todas as línguas, ou melhor, nenhuma língua surge do nada a nenhum momento, ou seja, as línguas vão sempre mudando e vão se transformando noutras coisas, o que quer dizer que todas as pessoas que falam atualmente, todos os seres humanos que têm uma língua, que serão todos, falam algo que tem, digamos, uma origem tão antiga como qualquer outra pessoa, ou seja, não há uma língua mais antiga do mundo, todas as línguas são igualmente antigas e todas são, digamos, renovadas de cada vez que há uma nova geração e cada pessoa, quando aprende uma língua, está a aprendê-la de raiz, no fundo, ou seja, são todas muito antigas e são todas muito recentes, no fundo. Isso levou-te até à história bíblica da Torre de Babel, é sempre a história que se conta, penso, a propósito desta... Sim, penso que refiro a certa altura, mas por acaso não foi uma história que eu tenho, já tinha falado disso noutros livros. Mas neste não, acabei por não... De qualquer forma, mesmo se olharmos para a história bíblica de Babel, o que é certo é que todas as línguas têm a mesma origem, portanto não há uma língua que de repente é mais recente do que outra. É claro que a certa altura nós damos nomes à maneira como o povo fala. Nós ali por volta do século XIV, XV começámos a chamar português à maneira como os portugueses falavam e podemos dizer que nasceu ali o português, mas é sempre muito, muito vago. No fundo não há ali nenhum momento em que as pessoas digam a partir de hoje falamos outra língua. É sempre algo sutil, uma mudança que se faz ao longo dos séculos e que não tem nenhuma fronteira muito, muito marcada. Marco Neves foi o convidado esta noite das Madragoas. Trouxe-nos este novo livro, Palavras que o Português deu ao Mundo. É uma viagem por 7 mares e 80 línguas. Marco, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, assim... Não, queria mais alguma pista para o livro? A única coisa que eu estava, de facto, de deixar como desafio, com este livro ou com apenas a imaginação das pessoas, é que, ou pelo menos a curiosidade dos leitores, ou dos nossos ouvintes neste caso, é que quando viajarem, tentem também olhar para lá daquilo que nós sabemos, porque em geral nenhum de nós sabe tudo, né? Nem pouco mais ou menos sobre as línguas ou sobre os sítios para onde vamos, e as línguas são uma ótima porta de entrada para as culturas e para a maneira como os outros povos vivem e se relacionam com a nossa língua e com as outras línguas, e acho que é um tema interessantíssimo e que poderia escrever aqui, eu e qualquer outra pessoa poderia escrever muitos livros sobre as línguas. É sinceramente um tema que eu acho que é apaixonante. E ficaste a saber, dás uns toques agora em outras línguas, depois sim, exato, algumas palavras pelo menos, e o que este livro também leva o leitor a descobrir é que se calhar sabe mais palavras de outras línguas. Exato. Do que eu estava a pensar nisso, que uma pessoa pode, eu posso pedir pão no Japão. Sim, exatamente. Eu não vou morrer à fome no Japão. Vou já para lá. Exato. Vou já para lá. Era só porque eu achava que iria morrer à fome no Japão, mas sendo assim, vou já comprar a minha passagem. Portanto, é provável que amanhã não esteja por cá, nas Madragoas. Muito obrigado, Marco. De qualquer das formas, espero só não ir. Desculpem, eu sei que não temos mais tempo, mas espero não ir a bordo de um Kona. Exato. Mas isso fica como desafio para que. Isso acontece no Havaí. Rainha a bordo de um Kona, não é? Esse capítulo. O título tenta aqui fazer uma brincadeira com o nome de um carro que foi lançado recentemente. Mas é mesmo assim que se lê, não é? É, exatamente. E isso é o nome de uma ilha do Havaí. Então, também, quando, ok. Quando formos ao Havaí, qualquer português que vá ao Havaí... Nós temos Koina, não é? Exato. Mas que o Havaí é tem, exato. E fica aqui o desafio para que o leitor descubra qual é a relação entre a Rainha de Inglaterra e esse modelo de um carro. E essa ilha pode ser modelo de um carro, pode designar, ilha do Havaí. Designar outra coisa qualquer em português. Exatamente. E pode também ser a forma como Cristina Ferreira diz Kona Osiris. Portanto, tem vários significados, palavra. Tem vários significados. Marco, muito obrigado. Nada, obrigado eu. E despedimos com o Ricardo Ribeiro, ele também vai ter aí um novo disco em breve, sai no dia 26 de abril, chama-se Respeitosa.